Mm. Comandador, muito boa noite, Tan 3305. Dentro da informação Papa. Tan 3305, 8 Duna, 2 mil pés, ajuste 1-0-1-3, suporte estabilizado. 13 Duna, 2 mil pés, 3305, reportagem estabilizada, obrigado. Cibao 019, Squawk 910, descend to 4,000 feet, 281013, clear the bomb arrival. Check 4,000 feet, 281013, clear bomb arrival, Cibao 019. 3305, livre ILS, reporte estabilizado. ILS, reporte estabilizado, 3305, obrigado. Portugal 019, descend to 2,000 feet, Canadian 1013, cleared of the charge restrictions of altitude and speed. Descend 2,000 feet, without restrictions of altitude and speed, 019. Portugal 019, the speed and the altitude, is that your discretion? Revisou no curso, tá? 3, 3, 0, 6. Entitão 3, 3, completa aproximação, chame torre 1, 1, 8, decimal 9, 5. 3, 9, 5, 3, 3, 0, 5, obrigado. Portugal 019, cleared ILS X-ray, final approach procedure, report established on localized. Clear ILS X-ray, approach runway 10, probably established on localized, 019. Está avisado, reportarei o trem mais próximo, obrigado. Portugal 019, any chance to proceed direct to Luna? Direct to Walter Marker. Thank you. Azul 4070, vai Duna 2000 pés, ajuste 1013. Duna 2013, Fala aos 48, direita, Sol 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1, boa. Sol, boa noite, tá 3, 3, 0, 5. 3, 3, 0, 5, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vamos reportar. 3305. M3, 1-3, 8-1, 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3. Reporte estabilizado. já está próximo a Juliette, Ultra 3, 305. Juliette, portão 5. Já Juliette por 5, Ultra 3, 305. Call 019 of 407 West 10 run inside. Roger, complete approach, contact the tower 18.95. Senior approach, 18.95, call 019, good night. Portugal 019, check landing gear, clutch land runway 10, wind 130 degrees, 8 knots. Landing gear check, clutch land runway 10, Portugal 01. Portugal 019 on the ground at 54, locate to your right and call ground 121 the small one. Call ground 121 by the right, that's still 019. Portugal 019, taxi via Alpha, report before taxi via Juliet. Via Alpha, taxi for Juliet, Portugal 019. Lima, está autorizado, 4070? Afirmativo, 4070, reporte estabilizado. Ótimo, obrigado. Completa final, chame a torre 98.95. 18.5, obrigado, boa noite. 0, Gabriel 10, Taubaté. Decola da pista 10, curva direita após decolagem, saída da El. Leda, Motiva. Controle de Salvador 120.8, transponda 5.62. Posição de. Correto, chame pronto. Minha 3 e na 3 autorizada final do procedimento LR Taxi Rate sendo 0, sendo estabilizado. Brasil 4070 no solo ao 02, ele era gerente, ao solo 1, 2, 1, decimal 1. Gerente, 2, 1, 1, né? Eu faço 4070. Táxi via Alfa, Kilo Pax 3. Alfa, Kilo Pax 3, Se a minha 363 completa a final e se a minha torre no 895. Meia 3 da noite, cheque o trem de pouso, livre pouso na 0, vento 1, 4, 0 graus, 7 nós. Vai estar travado meio pouso, sinal na 0, meia 3 da noite. 3, 8, 9. Autorizado, puxa esse momento, tá, 3, 8, 9. 3.3, sala 09. Na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, reportante da Juliette. Salvo Salvador 23895, só seguida táxi, POB149, autonomia 3 horas e 30 minutos, alternativa HD. 815, utilizado táxi, via Índia até o ponto de espera 118 destino 95, ajuste na 094, Mongol. Bom trabalho, obrigado, Kinegado 094, táxi via Índia, Bravo, chama a torre 18 destino 95 do ponto de espera da Terra. Salvador, boa noite, até 38. Boa noite, próximo ao ponto espera da 0 e pronto para decolagem. 3815, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 1, 30 graus, 079. Autorizado a decolagem, 90, até 38, boa noite. Na 3, afirmo, portão 04, visual com balizador. Gente, irei informar em freiro, 63 no 3. 2815, decoladas 16, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, boa noite, 3895. Controle Salvador, boa noite, 3895, passando 1200 pés, saída da Del. Hoje é 3815, sobe 340, saída da Delta. Subida 340, saída da Delta, 3895. Mancha Azul, B707, na chegada Wolf, desce 4 mil pés, ajuste no 014. Boa noite. Guarulhos, aguarda um instante, copia.